Agora, 3:05, um blog e uma fanpage que vem chamando a atenção de uma parcela dos iguaçuenses, porque dá dicas de receita para pessoas com intolerância à lactose, e é sobre esse assunto que eu vou conversar com a jornalista e publicitária Aline Aguai. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cris. A gente estava conversando aqui agora e falando que não é muito fácil até se adaptar, né? Até porque você descobriu, faz um ano e pouco que você descobriu essa intolerância, e para poder modificar todo o cardápio, né? Porque a maioria dos alimentos que a gente consome, né? A gente que gosta desse de bolo, biscoito, essas coisas, vai leite, né? Me fala, como é que você descobriu esse teu problema? Então, foi um caminho bem longo, porque desde criança eu tinha muita enxaqueca, muita afta, imunidade baixa, vivia com amidalite, rinite, sinusite, e fiz tratamento para várias coisas, com antibiótico, fiz tomografia da cabeça, e nunca dava nada, né? Os médicos, quando eu ia por problema do estômago, o médico dava um remedinho para verme e pronto, né? E típico que a criança vai, ou é uma virose, é um remedinho, exatamente. E aí, no ano passado, ano retrasado, eu recebi uma proposta para ir para São Paulo, e isso me mexeu muito emocionalmente. Era uma proposta boa de trabalho, ao mesmo tempo ficava pensando, ai, meu Deus, eu vou, não vou, tudo que eu amo tá aqui agora, né? E aí foi por conta disso, eu tive uma crise emocional e todos os sintomas vieram de uma vez, assim, eu fiquei uma semana com mais de uma semana, uns 10 dias com amidalite, afta, rinite, sinusite e diarreia. E não passava, a diarreia não passou, e aí eu tive que procurar um médico, e foi assim que começou o diagnóstico. Primeiro foi de síndrome do intestino irritável, aí eu procurei uma nutricionista, e ela que investigou mais a fundo até chegar no diagnóstico de intolerância à lactose. Que até então você não fazia nem ideia que poderia tratava não. Tudo quanto era sintoma de IT, né? Amidalite, sim, né? Sim, tomava antibiótico e remédio para dor de cabeça, às vezes eu tomava 3 de uma vez, porque era muito forte, não passava. E para mim era alguma coisa que eu estava comendo, me fazia mal, mas eu não imaginava que era do leite. Não vinha, nunca veio isso na cabeça, porque eu tomava desde criança, né? E nunca foi investigado. E aí, após isso, você teve essa constatação, e aí teve que mudar a primeira orientação da nutricionista, com certeza foi mudar todo o cardápio, né, Aline? É, foi cortar o que tinha leite. A única coisa que eu podia continuar tomando era iogurte e fermentados, mas ainda assim continuou fazendo mal, então eu tive que cortar mesmo. E aí, a partir disso, teve que criar um cardápio. A gente sabe que os alimentos que não contém glúten, alimentos livres de lactose, a coisa toda, para você ir no mercado fazer uma dieta que é bastante restritiva, custa muito caro, é, né? É caro. É, no começo eu ia, comprava tudo, aí na hora de pagar, meu Deus, muito caro. Então, eu resolvi aprender a fazer, né? Até porque é fácil e é bem mais barato, né? Leite mesmo, eu faço leite vegetal, leite com amêndoa, com amendoim. Como é que é isso? Como é que... Bom, na verdade, assim, a gente faz só... dar uma pincelada, porque as pessoas quiserem saber detalhes, tem que ir lá procurar seu blog, né? Tem tudo certinho. Mas me fala assim, rapidinho, como que é produzir o leite, né? Você falou que é de leite de amêndoas, que é o que eu mais faço, é o que eu mais gosto deles, assim. Então, deixa a amêndoa de molho a noite inteira de molho. No dia seguinte, joga aquela água fora, coloca a amêndoa crua mesmo no liquidificador com água e só liquidificar e depois coar. E tem o leite e os resíduos que também podem ser usados para fazer bolo, para fazer biscoitinho, fazer cookie, tudo é aproveitado. Mas e o sabor, Aline? Não é igual o leite normal, né? Igual todo mundo me pergunta, ai, mas tem o mesmo gosto? Não tem, não é feito dos mesmos, né, ingredientes. Mas é gostoso, tem o sabor da amêndoa mesmo. Se você gosta da amêndoa, vai gostar do leite. Depois daquela coisa, o teu organismo vai se adaptando. E hoje, Aline, você cortou totalmente... Cortei. Todo derivado de lactose, todo derivado de leite você cortou todo da alimentação? De eu como às vezes, porque os intolerantes ainda têm a escapatória ali, que é a enzima digestiva que a gente toma, né? Então, às vezes você vai para um lugar que não tem como, você não tem como fazer essa escolha. Eu viajei no final do ano e eu não tinha como não usar a enzima, então eu tive que usar. Tem essa escapatória, mas... tem um limite, né, que você pode ingerir. Eu prefiro também não usar, porque eu sinto que ela não faz efeito 100%. Então, no dia seguinte eu vou ter algum sintoma, eu vou ter algum desconforto. Certo. E como fazer, Aline, para adaptar todo esse cardápio, para poder criar alguma coisa? Porque você teve que foi investigar o que era a doença, né? Até você conseguir chegar nesse diagnóstico. Você está me falando que você sofreu bastante, né? Passava muito mal, com esses sintomas também que você não fazia nem ideia que é a enxaqueca, né? Às vezes a pessoa trata uma coisa e não tem nada a ver, né? Como fazer para se adaptar a tudo isso? Eu acho que tem que ir aos poucos mesmo, assim. Primeiro, procurar um nutricionista para ter o seu diagnóstico certo e com o nutricionista mesmo, com o profissional, ele já vai adaptar a sua dieta, já vai criar o seu cardápio e você vai seguindo. A partir disso, você pode passar a pesquisar em receitas funcionais, em blogs de receitas sem lactose, tem vários por aí também. E, a partir disso, ir criando a sua dieta, a sua alimentação de rotina, ou, hoje eu quero comer um docinho, quero fazer um brigadeiro, tem lá um brigadeiro no blog, um brigadeiro com leite de amendoim, que ele fica bem parecido com o brigadeiro convencional. Então, aos pouquinhos, vai descobrindo o que pode ser feito para substituir, e quando você vê, você já não sente mais falta daquilo que você era acostumado antes a comer. Então, só para a gente, para as pessoas, às vezes, que têm esse problema, não conseguem identificar, dá uma pincelada, uma repassada para a gente, o que é, né, a lactose, a intolerância, né, ela acontece porque a pessoa nasce sem uma enzima, né? Tanto ou nasce já com a intolerância, ou desenvolve ao longo do tempo. Que no teu caso, você descobriu, né? Você descobriu ou você nasceu com isso, só que você descobriu mais tarde, né? Eu descobri mais tarde. Eu não sei se já desde bebê eu era ou não, ou se isso eu desenvolvi quando criança. Eu descobri com 25 anos, mas eu tenho sintomas já desde bem novinha. Né? Mas a intolerância é a incapacidade de digerir o açúcar do leite, que é a lactase. Então, ao longo do tempo, a gente vai perdendo a capacidade de produzir a enzima, a lactase, e aí a gente não consegue mais digerir a lactose, que é o açúcar. Então, por isso que o leite chega no nosso intestino e a lactose não é digerida, ele começa a fermentar ali. Por isso que dá tanto desconforto abdominal. E o estômago é o nosso segundo cérebro, né? É o cérebro do corpo. Sim. Então, se ele não tá bem, o resto também não vai ficar bem. Então, por isso que causa tanto desconforto, assim. É dor de cabeça, é gases, é a própria dor de barriga mesmo. Eu lembro que quando eu era criança, eu associava essas dores de barriga que eu tinha com doce. Para mim, eu não podia comer doce de manhã, que eu passava mal. E aí, às vezes, eu lembro muito disso, porque às vezes eu estava saindo para ir para o colégio e tinha que voltar rapidinho para ir para o banheiro. Correr, sim, sim. E aí, estava muito atrasada, ligava no colégio, oi, eu sou a mãe da Aline, olha, ela vai chegar atrasada, mas pode liberar a entrada dela. E isso a gente ficou bem marcado. Eu conheço algumas pessoas também com esse tipo de problema, e é justo assim, a gente pensa assim, nossa, a pessoa é falar que ela vai sair de casa, a pessoa tem que correr e ir para o banheiro antes, mas é porque é associado a alguma coisa, a pessoa toma um café, toma alguma coisa antes de sair de casa, né, e aí tem esse tipo de desconforto, tem esse tipo de problema, né? A dor de barriga que a gente sente, assim, no processo, assim, de descoberta, quando tá lá no pico da intolerância, deu dor de barriga, corre, onde tiver, onde corre. Quiser, porque a situação fica complicada. Vai pro banheiro, porque é bem ruim mesmo, é uma dor bem forte, assim. Tem muita gente que fala, mas é só uma dorzinha. Não, não é só uma dorzinha, né? É bem aquela ruim. Aquela cólica, assim, terrível, sim, né? Que é terrível, assim, e realmente a pessoa tem que correr. E, Aline, queria que você dê, assim, até para orientar essas pessoas que têm esses sintomas, porque você, como você falou, demorou tanto tempo para descobrir hoje, com todo o avanço na medicina que a gente tem, acho que talvez, quem sabe, daqui para frente, como tem aparecido muitos casos, né? Sim. Agora, de uns anos para cá, tem descoberto essas situações. A pessoa começa a ter sintomas, né? Ela já procura o médico, sugere para o médico. Às vezes ele, né, atende muitos pacientes, não tem aquela atenção exata, aquela atenção apropriada para o paciente. E receita, não, eu estou com cólica, está com problema no intestino, dá um remédio, enxaqueca e tal. Então, o que a pessoa tem que fazer, Aline, para que ela, né, tenha, consiga identificar esse problema? Então, na internet tem muitas informações que ajudam a gente a identificar o que pode, se pode ser ou pode não ser, se são os sintomas da intolerância ou não. Se você identificou, vai no médico, um gastro ou nutricionista, ou nutrólogo, procura uma ajuda médica, pede o exame, o próprio médico vai pedir por causa do relato dos sintomas, ele já vai pedir, faz o exame, leva lá, porque tem muita gente que faz chá do exame, é, né? É verdade. Leva lá para o médico ver e aí adequa a alimentação, porque a intolerância, ela não é só a dor de barriga que dá, não é só a enxaqueca. Lá dentro do organismo, a gente vai deixando de absorver nutrientes, então não é só a casquinha ali, é mais profundo o negócio, né? Quando você vê, já está com várias deficiências, vai precisar suplementar, ou vai seguir uma dieta mais rígida ainda. Então, é bom que seja identificado no começo ou quando você deu aquele estalo dos sintomas, já procura um médico mesmo. Até você descobrir que você tinha essa intolerância, você continuava consumindo alimentos derivados de leite e passando mal, alguma coisa você cortava por conta própria? Ah, eu sei que isso eu não posso comer porque me faz mal, até descobrir. Ou cortou, não. Tudo, só mudou depois que... Depois que eu descobri mesmo, depois que eu peguei o resultado, que a médica falou, você tem intolerância altíssima à lactose, e aí eu realmente cortei. Mas até então eu não conseguia identificar, porque comia de tudo, né? Tudo quanto é porcaria a gente comia. Então eu não conseguia identificar o que estava fazendo mal mesmo. Então o diagnóstico da nutricionista foi fundamental. E aí, a partir disso, começou a adaptar, então, como você falou, né, o organismo, ele sente falta dos nutrientes do leite, né, o leite muitas crianças já é identificado já enquanto bebês, né, logo que nascem, né, como tem situações de intolerância graves, sérias, como é a sua, já apresenta durante os bebês, e aí, automaticamente, tem que se fazer uma alimentação complementar, né, para suprir aquela deficiência, sim, né? O que as pessoas... A tecla que é mais batida é a questão do cálcio, né? Mas também a gente não absorve todo o cálcio do leite, então tem outras formas da gente ter. O brócolis tem muito cálcio, o gergelim tem muito cálcio, então você pode fazer o leite do gergelim e suprir essa falta que o leite vai fazer. Então, não tem desculpa para as pessoas falarem, não, eu não vou fazer. Eu conheço gente que sabe que é intolerante, mas não segue uma dieta. Continua. Hoje eu não como isso, amanhã eu não como aquilo e tal, né? Eu passo mal, eu sei como que é, já vai se acostumando à situação, né? Eu vou comer, amanhã eu sei que vou estar com dor de cabeça, mas não dá nada, tá tudo bem. Então, voltando, né, ao que eu falei, não é só a dor de cabeça, não é só a dor de barriga. Lá dentro do organismo, outras coisas estão acontecendo que a gente não está percebendo ainda, né? E mesmo o intestino, né, Aline, quando ele fica muito tempo com essa situação, ele também vai apresentando deficiências, né, e vai criando outros problemas em decorrência, né, do mau funcionamento dele por causa da lactose, né? A gente vai maltratando, né, o nosso organismo. Então, ou ele vai soltar demais, ou ele vai ficar preso e... Precisa mesmo, ele precisa funcionar como um reloginho, porque foi feito para isso, né? Então, eu mesma, depois que eu cortei a lactose, funciona, que é uma beleza. É um reloginho, né? É um reloginho. Como o pessoal brinca. Aline, essas receitas que você, essas sugestões, essas dicas que você dá no teu blog, elas são acessíveis para todas as pessoas, para todas classes sociais, né? Porque como comprar esse tipo de alimentação nos mercados realmente é muito caro mesmo, a mesma situação acontece com quem tem intolerância ao glúten, né? Um pão sem glúten hoje é uma fortuna, eu sei que é bem caro, então as pessoas têm que ir se adaptando. Com relação à lactose, é a mesma coisa. É acessível? Como é que a pessoa pode fazer para poder adaptar a alimentação? É acessível. Um leite de aveia, por exemplo, se você for comprar, é uns R$12, mais ou menos. Se é uma coisa que você vai tomar todo dia, não tem como você comprar muito. Para fazer, você vai pagar quanto numa caixinha de aveia ou se você for comprar a granel? Vai dar R$1, R$2. Uma caixinha, né, de aveia, porque na faixa de dois e pouquinho, sim, né? Uma caixinha e pequena. E aí você pode fazer o leite, você pode fazer molho, porque a aveia, ela é igual a o amido de milho. Ela serve como para engrossar. Sim. O molhinho. Pode fazer com amêndoa. Você faz o leite, faz a farinha. O coco também. Então, não é caro para você fazer. Você pode... Tem várias opções. Aveia, o coco, o inhame, a linhaça, o gergelim. Você pode escolher um que seja mais adequado com o teu bolso e fazer sempre aquele. A amêndoa é um pouco mais caro, a linhaça, o gergelim. Uhum. Mas o coco, o inhame, a aveia não são mais acessíveis, sim, né? Sim, são mais baratos e você pode fazer. E tanto, como eu falei do brigadeiro de leite de amendoim, ele pode ser feito com todos os outros leites. Não precisa ser só o leite de amendoim. Então, você pode escolher um que esteja mais de acordo com a situação financeira e fazer com aquele. Vamos adiantar, então... pelo menos dar uma dica, assim, de pelo menos uma ou duas receitinhas aqui, e depois, logicamente, o restante o pessoal vai procurar o seu blog, para quem tem vontade de comer, por exemplo, um brigadeiro, né, e não pode, nossa, morro de vontade de comer um brigadeiro, não posso, porque eu não tenho intolerância, né. Como que dá para preparar, Aline, um brigadeiro? Então, eu vou ver se eu lembro a receita, assim, de cabeça. Mas o leite de amendoim, a gente também tem que deixar o amendoim de molho, depois dar uma fervidinha nele, a receitinha tá certinha lá no blog, tá? Dá fervidinha, bate no liquidificador, coa, aí coloca o cacau, que tem que ser um cacau pelo menos 50%, que senão ele vai ter também aditivo de leite. O cacau puro, não é o chocolate, é o cacau. Cacau. É, o cacau é fácil, é fácil de encontrar, é fácil de encontrar o cacau. Uhum. Bem facinho, nessas casas de produtos naturais tem. No mercado encontra também. É, para intolerantes é mais fácil do que para quem tem alergia à proteína do leite, né? Proteína do leite você não pode ter nenhum traço. O intolerante já tolera esse tipo de... É bem pouca porcentagem. É, o cacau, açúcar, eu gosto de usar o açúcar demerara porque é açúcar orgânico. Essência de baunilha. Se eu não me engano, é só. Então, você vai mexendo, mexendo, mexendo até ele engrossar. E ele demora um pouquinho. Precisa de um pouquinho de paciência, porque como a gente adiciona muita água no amendoim, essa água tem que evaporar para ele começar a engrossar. Mas vai e não vai certo. Gordura, não vai então margarina, vai nem manteiga, nem nada, né? Nada. Ele é bem, bem saudável, assim. E eu gosto bastante desse. O sabor fica bom. Fica bem gostoso. Eu devia ter pedido para você trazer uma dessas coisas. Ah, é bom? Então tá. Então traz para experimentar para falar para o pessoal. Na próxima eu trago. Isso é bom. É, que outra receita, Linda, para preparar, assim, que seja fácil também? Ai, deixa eu lembrar. Tem um pão de amêndoas que também é bem gostoso, que é com a farinha de amêndoas. Vai um pouquinho de farinha de linhaça, que se você não encontrar para comprar ou achar que é mais caro comprar, dá para fazer no liquidificador. É só bater amêndoa, linhaça no liquidificador. É, vai leite de coco, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar demerara e ovo. Esse açúcar demerara, né? Como é que é? É fácil ele de encontrar também? Facinho, sim. É o açúcar orgânico. A gente encontra no mercado, encontra em casa de produto natural também. Ele é um pouco mais caro, mas ele rende, né? Você usa em pouca quantidade. Aham. Uhum. E ele é um açúcar que está entre o cristal e o açúcar mascavo, ele não passa por tantos processos químicos. E aí eu até ia perguntar se era a mesma coisa que o açúcar mascavo, mas não, então. Não, ele é granulado, né? O mascavo é mais fininho, assim, ele é granulado e é menos escuro do que o açúcar e tem mascavo. E tem um sabor agradável? É normal. O mesmo gostinho do açúcar cristal, do açúcar refinado. É, então tem opções, né, Linda? É só adaptar. Não, é a gente sabe que não é fácil. É adaptar e você saber que não tem o mesmo gosto, né? E você está aberto a conhecer esses novos sabores, porque não adianta você comer um bolo que não vai leite, que tem uma ganache funcional, por exemplo, esperando que tenha o mesmo gosto daquele bolo que você vai comprar na confeitaria. Não tem. São outros ingredientes, mas isso não quer dizer que é ruim. Você só precisa se acostumar com esses novos sabores. É, na verdade, a gente nasce, né, cresce com sabores assim já pré-estabelecidos, o sabor do leite, do trigo, do açúcar comum, então você coloca ali, faz aquele pão e você vai comer, mesmo quando você comer um pão integral, ele também não tem o mesmo sabor. Pão branco. É, exatamente, mas dá pra levar uma vida assim, sem grandes restrições, né, você pode comer o seu bolo, o seu doce, seu biscoito, seu cookie, né, como você falou, e viver uma vida prazerosa, né? Porque no começo, imagino que a pessoa, logo que você olha, você é intolerante. Ela, a primeira coisa, nossa, não posso tomar leite, não posso. Pra gente que gosta, eu me coloco nesse lugar. Muito leite, muito queijo, né? Muito iogurte e tal. Foi a primeira coisa que eu pensei, foi em tudo que eu não podia mais comer. Falei, tá, e agora? E a primeira coisa que eu fiz foi o que todo intolerante faz, né? Correr pra soja. Que também não é muito bom, que também pode causar sensibilidade, porque a soja é muito alergênica. Então, aí a gente, quando eu recebi o diagnóstico de sensibilidade à soja, eu falei, e agora? O que, que eu vou comer, né? Não posso comer mais nada, tomar café preto, só e chá. Sim, e pronto, né? E aí, a partir disso, a gente começa a descobrir muita coisa. A culinária vegana também traz muita coisa pra gente, porque como não usa nada de derivado animal, tem muita opção de doce ou receitas salgadas mesmo, que não levam leite, que são saborosíssimas. É questão de adaptar o paladar, isso, né, Aline? É, sim. Aí você consegue... Me diz, aí você aceitou o desafio do novo emprego ou não? E agora eu tô curiosa para saber que foi que desencadeou tudo não, isso. Não, eu não aceitei. Eu fiquei... Tô aqui ainda. São Paulo é muita loucura para mim. Vou ficar aqui. Gosto muito da cidade. E aí vai adaptando o teu organismo, né? O ritmo aqui de Foz do Iguaçu. Aline, para quem quiser conhecer o teu blog, a tua fanpage, com essas receitas que você nos trouxe aqui, outras receitas também, qual que é o endereço? É www.panelinhasaudavel.com.br e no Facebook é a fanpage facebook.com/blog panelinha saudável. bem fácil, fácil achar. E você troca sempre as receitas, sim, você troca experiências também com, através também, desse blog com pessoas que também têm esses problemas. Eu recebo comentários de pessoas que encontram o blog no Google, ou viram no próprio Facebook e se identificam ou querem fazer uma receita, querem substituir algum ingrediente. Então, eu testo junto também para saber se vai dar certo ou não. E aí, a partir disso, já crio uma nova receita. Vai trocando informações. A comunidade de intolerantes é bem grande por aí. Tem bastante gente. Hoje, eu estava pesquisando aqui, porque antes de você chegar pesquisando sobre, mais a fundo sobre a intolerância, hoje cerca de 70% da população adulta tem intolerância e a grande maioria não sabe justamente porque, como você estava nos colocando aqui, ela acha que é um problema no intestino, que é uma enxaqueca e às vezes passa por esse problema ao longo da vida e não identifica. Quando eu fui pedir a enzima digestiva para o gastro, a manipulada tem que ser com receita. Eu comentei com ele da grande quantidade de pessoas que eu ouvia falar que tinham descoberto a intolerância depois de adulto. E a resposta dele foi: eu não sei se as pessoas estão descobrindo agora ou se os médicos estão investigando mais. É o que nós falamos no comecinho da entrevista, né? Então, hoje as pessoas, antigamente se achavam que era só um problema de intestino. Ah, ela não pode comer, toma leite, passa mal, mas é só uma coisinha, tá? Um leite mais gordo, aquela coisa assim. E aí, como você falou, né? Os médicos hoje estão dando uma atenção especial. Tanto a intolerância quanto a doença celíaca mesmo, né? Porque a doença celíaca, ela tem um estágio bem avançado que os sintomas são muito mais fortes, muito piores do que a quem tem sensibilidade, né? Que é o meu caso. Então, às vezes, sei lá, talvez por ser só sensibilidade, o médico não investigava tão a fundo ou não levava os sintomas tão em consideração assim, não sei. Hoje porque é tem essa diferença, né? Tem a sensibilidade, tem a síndrome do intestino irritável, né? E tem aí já a intolerância, né? E acho que é o estágio final, né? Isso já é intolerância completa, né? Tanto ao glúten quanto à lactose, né? Então, é importante isso, né, Aline? Se a pessoa vai fazer uma consulta, tem algum sintoma, que de repente dê uma... Doutor, eu ouvi falar assim, será que não é isso, né? Não é bom investigar, dá essa, né, essa conta para uma indicação, né? Se você procura um médico já porque você suspeita disso e o médico não te pede um exame, então sugere você, né? Já que você vai pagar mesmo, claro, né? Claro, lógico. Eu tenho uma amiga que pediu para ele perguntar. Tem uma amiga que tem sintomas e tal, né? E que sempre você... um amigo. Exatamente. A história, a gente coloca o amigo na parada. Aline, que bom que você está conseguindo, então, conviver bem com isso. Que bom que você criou essa porta, essa possibilidade para as pessoas que tenham esse problema, né? Para buscar, para saber que dá para ter uma qualidade de vida muito boa, que dá para aproveitar bem, se alimentar bem, com qualidade. E de quebra ajuda a saúde também, né? Porque sabe que, por mais que seja o leite seja bom, o derivado do leite, mas a gente sabe também que não é tão saudável, quase você acaba tendo uma alimentação muito mais saudável da maneira que você está fazendo, né? Sim, é o nosso a gente sente que o organismo muda 100% quando a gente muda a nossa alimentação. Então, não tem porquê, né, a gente ficar ali batendo cabeça, ficar dando murro em ponta de faca. Então, é melhor mudar e se adaptar e a gente acaba gostando da nossa nova rotina alimentar. Então, tá tudo certo. Então, você então, que está nos acompanhando aí já sabe, então, essas informações aí da Aline com essas receitas, né, lá no blog que ela deu o endereço aqui. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br, onde vai estar disponível esse endereço e as outras informações aqui dessa conversa tão agradável com a Aline Aguaia, jornalista publicitária, que, né, decidiu ficar em Foz do Iguaçu e que agora né, conseguiu aí ficar na cidade de Quebra, ajudar aquelas pessoas que têm problema. Obrigada, Aline. Obrigada, pela sua participação. Cris. Um grande abraço para você.